eu mesmo inocente pra nos mostrar a salvação. Me diz o nome dele. Não vê que ele te chama no topo da montanha. Tem que seguir seus passos. Levante os braços. O Salvador te espera. Te estende as mãos sinceras. Libertação pra alma. Poder e calma. Aleluia, ah, aleluia. Aleluia, ah, aleluia. Aleluia, ah, aleluia. Aleluia. Aleluia, ah, aleluia. Aleluia, ah, aleluia. Aleluia, ah, aleluia. Aleluia. Por que existe tanta guerra, tanta maldade, tanto horror? É que esqueceram desse amigo, sua bondade, seu amor. Quem tem Jesus dentro do peito, tem um parceiro, pode crer. Jamais caminhará sozinho, ele está sempre com você. E diz o nome dele. Não vê que ele te chama no topo da montanha. Tem que seguir seus passos. Levante os braços. O Salvador te espera. Te estende as mãos. Passos, levante os braços.